Após muita discussão, empurra-empurra e decisões judiciais de urgência e emergência, começou ontem a promessa a ser cumprida. A transferência dos primeiros 30 detidos da carceragem provisória da 6ª SDP para a cadeia pública Laudemir Neves. Em grupos de 6, eles foram, sob forte esquema de segurança, transferidos da precária carceragem da delegacia para a lotada cadeia pública Laudemir Neves, como explica o delegado Geraldo Evangelista. Com certeza, um alívio no que diz respeito a esse recambiamento, esse remanejamento desses presos, nos dá um fôlego, então, para que providências no sentido do total esvaziamento da carceragem ocorra. E na data de hoje, então, nós estamos já viabilizando e pondo em prática essa transferência de 30 presos que serão recambiados aqui da carceragem da 6ª SDP até a cadeia pública Laudemir Neves. O planejamento para o futuro? Bem, agora remanescerão ainda cerca de 30 presos na carceragem. Essa situação de superlotação ainda permanecerá. Providências serão tomadas junto aos órgãos responsáveis e junto à vara de execuções penais, que já está viabilizando, então, a solução desse problema. E esperamos, então, que esse total esvaziamento ocorra de fato. E os presos encaminhados pela Polícia Federal? Bem, há um quantitativo de presos que a cadeia pública Laudemir Neves deva receber, que são oriundos da Polícia Federal, naqueles procedimentos que dizem respeito àquele órgão. São presos que deverão ser recebidos ali pela Polícia, vindos da Polícia Federal, devido à determinação judicial da vara de execuções penais. E esses que estão aqui, que foram conduzidos pela Polícia Federal, são de responsabilidade agora da Polícia Civil também, não? Sim, há presos que estão aqui, que são oriundos da Polícia Federal, que permanecem nessa carceragem. É um quantitativo baixo de presos. E nós também estaremos estudando medidas consistentes no eventual recambiamento desses presos até a cadeia pública Laudemir Neves, tendo em vista que o processo afeto aos mesmos diz respeito à justiça estadual. Então, em tese, eles deverão permanecer recolhidos na cadeia pública Laudemir Neves. O delegado também ressaltou que, com isso, desafoga o sistema e dá liberdade, ou pelo menos um pouco mais de liberdade, aos policiais para voltarem suas atenções para os crimes cometidos nas ruas de Foz do Iguaçu e para o atendimento ao público que comparece à delegacia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.